Nosso tema da palestra de hoje é uma pergunta. Existe o mal? Já pensaram nisso? Existe o mal? Com certeza, dependendo do ponto de vista, a gente pode considerar algumas coisas más, e até na comparação que a gente faz, e outras coisas boas, né? Mas vamos pensar a maior figura que nós sabemos do mal. Quem que é? Demônio, né? Não é uma figura do mal? Sei lá, o mal é o demônio, não é verdade? Quem mais? Que nós vamos pensar que são coisas más? Apanhar? É uma coisa má? Bater, então, é bom. O que mais? Uma doença? É uma coisa má? Quem gosta de ficar doente? Tem alguém aqui? Uma dor de cabeça assim, né? Levantar desde manhã de cedo. Vamos lá. Ser roubado? É um mal, né? Hein? Roubar é o bem? É, boa pergunta. Roubar é o bem? Vamos lá. Vou pensar em outras coisas. Quem que sugere? Hein? Mentir. Mentir. Trair. Se nós pensar uma lista de coisas assim, né? Nós vamos ver que nós temos um monte de coisas que são coisas más. Mas vamos pensar em cada uma delas para ver. O demônio, né? A gente tem como uma coisa má. Mas o demônio existe? É uma figura do mal, né? Então vamos descartar isso aqui como... mal não existe, porque é uma figura do mal. O demônio em si... é aquela história, né? Se Deus tivesse criado todos nós para se esforçar, para fazer o bem, etc, etc, né? Não ia ser safado de pegar e colocar um demônio no meio de nós só para nos perturbar e nos levar ao mal, né? É que nem um pai que vai criar 9, 10 filhos, né? 9, cria eles, ó, vocês se esforçam para fazer o bem. Mas eu pego e coloco no meio de vocês um bem safado, né? Para prejudicar vocês, perturbar vocês. Não ia ser assim, né? Então vamos descartar isso aqui. Apanhar é um mal? Por que que os pais, não estou aqui estimulando bater, né? Às vezes pegam o chinelo e usam os seus filhos. E aqui a gente poderia incluir aqui castigo, reprimenda, né? Eu poderia incluir tudo isso aqui. É um mal? Se o resultado disso é a educação para ser uma pessoa realmente de caráter, do bem, o apanhar é o mal? Uma doença. Ninguém gosta de ficar doente, é o mal. Mas se essa doença aqui fizer com que você realmente mude a sua personalidade para ser uma pessoa menos estressada, cobradora, etc., como é, por exemplo, aqueles que facilmente têm gastrite, né? Só que cobradora, estressada, sempre tensa, né? O organismo não aguenta. Mesmo assim, é o mal? Você vem a dor, e aí tu reconhece que está errado, e aí tem que mudar a tua personalidade. Ser roubado é o mal? Mas se você roubou lá numa outra encarnação e agora precisa ser roubado para aprender a quem não se faz mais assim, ainda assim é o mal? Por que que nós não, vamos dizer assim, matamos alguém? Né? Porque certamente já sofremos isso, sentimos a dor e aí aprendemos que não é bom isso. Nem para nós, nem para os outros. Tem gente que ainda não aprendeu. Mentir. Poxa, e agora como é que eu vou explicar mentir? É, aí nós estávamos numa discussão de um grupo, né? E aí então, peraí, né? Que a gente não pode falar toda, sempre a verdade, porque senão a gente acaba criando muitos conflitos. Né? As mentirinhas, aquelas assim que é pro... Para a pessoa que consegue fugir da responsabilidade, até mentir não é o mal, não, né? Agora, é errado, com certeza. Né? Mas, às vezes, em certas situações, né, você mente, depois os outros vão mentir para você, e você vai sentir a dor, e aí vai aprender que não deve mais mentir. Não é verdade? Se você ainda mente, é porque você não aprendeu ainda, não sentiu a dor, que a traição, que é a próxima aqui, né? Faz a dor que a traição faz você sofrer, e aí você depois muda a sua personalidade e não mente mais. É verdadeiro. Você traiu, aí quando você for traído também, você vai sentir a dor verdadeira, né? Aí você vai parar de trair, e aí vai criar uma personalidade firme. E assim nós vamos sucessivamente ficar falando de todas as coisas que nós achamos que é o mal, e nós vamos ver que o mal é uma questão de ponto de vista. Né? Porque Deus Todo-Poderoso, na sua grande sabedoria, etc., não permitiria que os males acontecessem aos seus filhos, né? Porque é um pai também bom, se não fosse necessário para que houvesse a mudança e os filhos fossem um dia perfeitos, como perfeito fosse Jesus. Né? Então, o ponto de vista da maldade é que é o problema. E aí tem uma outra coisa. Por que nós ainda traímos, mentimos, roubamos? Né? Por que isso? E até apanhamos. Porque ainda somos ignorantes da lei para sabermos que deveria ser diferente e deveríamos ser corretos. Então, enquanto formos ignorantes da lei, certo? O mal é o pincel atômico, por exemplo, não escrever, quando a gente gostaria que escrevesse. Enquanto nós somos ignorantes da lei, o mal não é o mal. E quando nós realmente fomos conscientes da lei que somos perfeitos, já não existirá mais isso aqui em nós. O mal não vai mais existir conosco. A lei nos protege. Você realmente quer que ninguém consiga mentir para você? Tem possibilidade. Nunca minta. Nada. A ninguém. Eu não estou dizendo aqui que você tem que contar todas as suas coisas, até íntimas. Entende? Não estou dizendo isso, porque cada um tem o seu direito à privacidade também. Entende? Agora eu posso dizer sobre isso, eu não quero falar. Eu até sei, mas não vou falar. Se você nunca mentir, quando alguém vier tentar te enganar, até pode ficar um tempinho, mas quando aquela mentira daquela pessoa estiver num ponto que pode levar você ao mal, vamos dizer assim, a uma coisa negativa, você vai descobrir. Porque você fica protegido pela lei. Ou então, Deus. Não é justo, não é verdade? Então a gente pode fazer essas experiências. Experimente. Nunca minta. Nem aquela história do telefone, né? Diga que eu não estou. É uma mentira. E você abre a janela para que os outros possam mentir para você. É possível viver assim? Claro que é possível. Se não for possível viver assim, então não tem solução. Ah, mas eu não posso dizer, porque senão as pessoas, né, vão ficar magoadas, ficar chateadas. Observe como você vai dizer. Procure o jeito, a maneira, o melhor momento de dizer. Agora, mentir não. Essa é a grande realidade. Então, para fugirmos ao mal, temos que, cada vez mais, sermos do bem, sermos verdadeiros, que aí nós vamos realmente conseguir, né, driblar aquilo que traz dor, que traz sofrimento, que traz o mal.